parece distante aos poucos pra mim. Essa paisagem sem guerra nem beira de estrada, que vai me levando embora pra longe daqui, buscando o progresso que Deus me jurou que me dava. O sal é o meu quinhão, o mar de plantação. Pro bem sacrifiquei, pro bom de se viver. Sempre vivendo e aprendendo a viver por um triz, sigo o caminho que foi para mim destinado. Deixo pra Deus e Exu a guarida do lar, levando comigo o passado em que eu era feliz. Meu norte que perdi, de tanto nessa terra um errante qualquer, entre o trabalho e a prece que vai de viés. Preciso de paz e algo mais para os meus desencontros, mas vou tão sereno que o vento me passa através. Meu norte que perdi, de tanto procurar, no peito, coração, saudade.